chegar a primavera. Milhares de flores vão surgir da terra, florindo jardins, olhares, janelas, nos fazendo lembrar que o dia está perto e vai logo chegar.